Cada vez que te olho, sinto certo receio de te ver mais ao perto, de sentir o teu peito, e é aí que eu me encolho. Cada dia que passa, sinto mais a tua sombra. Quero ver-te pelas costas, quero sair da penumbra com que tu me entrelaças. Cada vez que te ouço, ouço a voz do patrão. Fico todo a tremer, começo logo a corar, e é aí que me escondo. És uma pera esfomeada, és um bicho do mato. Estragas tudo o que faço, cada vez menos te posso aturar. Tu dás cabo de mim, pisas-me a toda a hora, fazes de mim um boneco, jogas a minha vida, não posso viver assim. Cada vez que me tocas com essas mãos de fada, ai, fico todo marcado, completamente inchado, e já nem vejo nada. Mas um dia hei de vingar tudo aquilo que fizeste. Ai, vou crescer para ti, vou cantar-te um farinho, é aí que tu foges. És uma fera esfomeada, és um bicho do mato. Estragas tudo o que faço, cada vez menos te posso aturar. Vivi assim tantos anos, fui um marido à força, fiz tudo o que mandavas, fiz um pacto contigo, pus o diabo à solta. Mas isto vai terminar, aí vou lançar-te água benta, vou fazer-te sofrer, vais sentir a tua dor e aí vais desaparecer. És uma fera esfomeada, és um bicho do mato. Estragas tudo o que faço, cada vez menos te posso aturar. És uma fera esfomeada, és um bicho do mato. Estragas tudo, tudo o que faço, cada vez menos te posso aturar.